Rio das Aparelhagens. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como me explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Vendo nossa paixão do nada, amor, linda de morrer. Parece até conto de fadas, eu e você. Aparelhagens. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar?